na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Ora, muito bem, são 17 horas e 16 minutos, uma continuação de uma boa tarde. Ora então, hoje são 8 de outubro, muito bem. Ora então, espero que passem uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos continuar com a boa música portuguesa e sempre com a boa disposição. Ora, eu para a volta das 6 horas e 10, mais ou menos, eu vou dar a minha receita da avó. Ora então, vamos ficar com o Denis Russo. Ora então, vamos escutar. Até já. Thank you.

assim com saba, assim cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a pambada e o pimba fica tudo misturado. Hoje eu só quero dançar o pimba e a lambada. Vamos todos misturar, rodando na ponta dos dedos. Põe o teu peito no meu, olha-me olhos nos olhos e faz tudo como eu. Uma mão à frente, outra mão atrás. Uma mão à frente, outra mão atrás. Roda lá na mini saia, ouve o som do tambor. O pimba e a lambada já são o som do amor. Agora desce, agora desce, agora desce, dança pimba com lambada. Na lambada com ela, e ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a lambada e o pimba, fica tudo misturado. Na lambada com ela, e ela pimba em mim, sempre no olhar dela, desengonçada assim. Cruza a perna, torce o pé, tipo coxa aleijado, e a lambada e o pimba, fica tudo misturado. Ora, é muito bem, liguem-se à antena da Rádio Arco-Íris para passar uma boa fim de tarde na companhia, na minha companhia, que é um grande prazer eu estar aqui com todos vocês. Ora então, vamos ficar com Graciano Sagra, Perdoa Mãe. Ora então, este é para todas as mães espalhadas pelos quatro cantos do mundo, para todas. E vamos escutar, fiquem bem, até já. Quando te recordo, choro. Mulher, a quem devo a vida, a rezar eu imploro o teu perdão, mãe querida. Eu não fui filho fiel, nada fiz, nada te dei. Agora tu estás no céu, triste na terra fiquei. Talvez, meu Deus Senhor, ele a ti te queira ouvir. Diz-lhe que sofro de dor, seu perdão quero pedir. Perdoa-me, minha santa mãe. fotografia. Chora e sofre o coração quando não se dá valor. Mais tarde pede perdão a quem nos deu tanto amor. Talvez, meu Deus Senhor, ela a ti te queira ouvir. Diz-lhe que sofro de dor. Seu perdão quero pedir. Perdoa-me, perdoa-me, minha santa mãe. Perdoa-me, perdoa-me, minha santa mãe. assim vamos ficar com o nosso Emanuel, o ritmo do amor. Ora vamos lá então. Desculpa. Estica o fio, na moça vai a passar. Estica o fio, triste e confio. E todos param para olhar. Triste e confio, triste e confio. Vai de rabinho andar, andar. Com onda triste e confio, nem é preciso assumir o meu não vai reparar. Muito bem, esticar o fio é que é. Ora então, 17 horas e 54 minutos. Ora, eu tenho aqui a primeira dedicatória e vamos começar Portugal. Vamos até Amarante. Ora, de Natália de Carvalho para seu pai António e mãe Rosário, que estão ambos dois aqui em França e ela é que está em Portugal. Ora então, eu, para toda a família deles e para todo o auditório, para todos os animadores, o meu muito obrigada. E aqui vai o chale de minha mãe. Ora então, até já, vamos escutar. a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Aqui outra dedicatória para fazerem antes de dar a minha receita da culinária. Ora então, é para Maria do Céu, para todo o auditório da Rádio Arc-en-Ciel, para todos os animadores, o meu muito obrigado, para todas as pessoas amigas e amigos, para toda a família dela. Aqui bem, mulher gosta de carinho, todas nós gostamos. Então, até já, vamos escutar. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. seja joia, seja caro, ou até um vestidozinho, mulher para ser mulher, gosta de tudo caro. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho, se tiver outro sabor. As compras e a coisa fica fraca, ficam tristes e doentes, e com medo de barata, para lhes ver um sorriso. Já sabes qual é o jeitinho, mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Toda mulher que é mulher deixa o homem sempre louco. Ela acha sempre bom. Aqui deixo um segredo que indica o melhor caminho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Há quem gosta de carinho, se tiver outro sabor. Há quem sabor. Quando eu entrei nesta moda, eu não queria que ela tivesse fim. Só para te ter agarradinha toda a noite que encostar. O que me fizeste eu não sei, mas meu corpo quer te agarrar. Eu vou-me aproximar de ti e te pedir para dançar. Oh linda moreninha, tu vais ser o meu par. Agarradinho, agarradinho. Oh linda moreninha, e depois de dançar, dou-te um beijinho, dou-te um beijinho. Oh linda moreninha, tu vais ser o meu par. Agarradinho, agarradinho. Oh linda moreninha, e depois de eu dançar, dou-te um beijinho, dou-te um beijinho. E na nossa dança estou pensando. Entraste no meu coração e eu por ti está chamando. Oh minha linda moreninha, eu por ti estou apaixonado. E já não consigo viver sem que estejas ao meu lado. Oh linda moreninha, tu vais ser o meu pai. Ser o meu par, agarradinho, agarradinho. ouvir o meu par. Agarradinho, agarradinho, oh linda moreninha. E depois de dançar, dou-te um beijinho, dou-te um beijinho, oh linda moreninha. Tu vais ser o meu par. Agarradinho, agarradinho, oh linda moreninha. E depois de dançar, dou-te um beijinho, dou-te um beijinho, oh linda moreninha. Tu vais ser o meu par. Agarradinho, agarradinho, quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Ora então, muito bem, vamos lá então à receita da avó. Ora, como estamos assim num tempo mais fresco, que daqui para diante não há, não, o calor lá foi. Ora então, vou dar uma receita da letria, que dá para comer quentinha, à noite faz muito bem, com o tempo de frio, e para deixar colher para comer, durante 3 dias pode comer, que está sempre boa. Ora então, pegamos 1/2 quilo de letria, e mais ou menos pomos num tacho, 2 litros de água para 1/2 quilo de letria, mais ou menos isso. De seguida, juntámo-lo umas 3 grelhinhos de sal. De seguida pomos meio limão, casca de meio limão, cascas partidas aos bocadinhos, com uma faca cortam aos bocadinhos, às tirinhas, mais ou menos meio limão dentro dessa água, e deixam ferver com areinha de sal, aí umas 3, 4 pedrinhas de sal, e deixam ferver. Quando estiver a ferver, vão juntar 1/2 quilo de letria e deixam ferver uma coisinha de nada e mexendo. De seguida vai esfarelar a letria, normalmente da milanesa, que é milanesa capelinha, que é a letria que eu costumo usar, que fica muito boa. E de seguida juntam a letria, deixam cozer pelo menos uns 15 minutos a cozer, vai mexendo e lumbrebrando para não deixar torrar, não convém. Já tenho açúcar lá dentro, 1/2 quilo, como é 1/2 quilo de letria, 1/2 quilo de açúcar, mas se botar uma gotinha a menos também, pronto, mais ou menos. E de seguida, deixam cozer os 15 minutos e depois está pronta para comer. Pode comer um bocadinho dela, um pratinho dela, à noite, façam isso por fazer à noite, e depois a outra juntam numa travessa ou num prato mais fundo e deixam colharem e depois polvilham com um bocadinho de canela por cima para comer. Quente também pode polvilhar a canela e depois vai ficar fria para arrefecer, se fizer. Aí depois também fica muito boa polvilhada com canela. Ora bom, está pronto para comer e um bom apetite para quando a preparar e comer quentinha à noite, juntando também um chazinho de limão, quando não fizer a letria quentinha, porque é o que o nosso corpo está a precisar agora daqui para diante, porque vamos ter um fim de semana um bocado fresco, e até quase ao fim da outra semana. Ora então, vamos-nos preparar um chazinho de limão bem quentinho, adoçado com um bocadinho de mel, faz muito bem ao deitar. Ora então, vamos continuar com a música e vamos ficar com a valsa da meia-noite. Ora toca a valsar. Até já! nas terras de Guimarães. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Lindos monumentos temos e lugares para passear, pois esses são bem serenos, têm paisagens de encantar. Logo que entras no Minho, encontras tudo o que queres, o calor do nosso ninho e a beleza das mulheres. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Muitas festas, bailaricos e todo o mundo a dançar. Cantinho, pois vão gostar com certeza. Rujas, bacalhau e vinho e cozida à portuguesa. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes das terras de Guimarães. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. E onde nasceu Portugal, património mundial, tem história e muito mais. São novinhos e marotos, lá vêm estes minhotos das terras de Guimarães. Ora, é muito bem, ligando-se à antena da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, aqui vamos ficar com mais uma dedicatória para, da parte do Sr. Saruga, para todos os seus familiares, seus netos, seus filhos, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para todas as pessoas amigas, incluindo o Sr. Lourenço e o neto. Então aqui vai Desgarrada dos Imigrantes. É o que ele quer ouvir, uma desgarrada. Ora então, espero que goste e até já. Yeah. Muito bem, agora então vamos outra vez até Portugal, até Felgueiras. Maria Emília, uma dedicatória que ela quer, de nosso grande artista Fernando Martins. Ora então, vai ser Felgueiras, nossa terra. Ora então, é para todos os familiares, filhos, netos, genros, noras, de Maria Emília Teixeira. Ora então, que habita lá em Felgueiras e que conhece o senhor Fernando Martins. Ora então, vamos escutar. Até já. Também já estou a chegar em abelha pousa. Na flor a abelha pousa, fica no norte de Portugal, onde nasce o Rio Sousa. Bem, ora mais uma dedicatória para o Porto, Portugal outra vez. Ora então, para o Sr. Cardoso, para toda a sua família, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, que ele gosta e está a ouvir a Rádio Arcanciel. Ora então, aqui lhe vou deixar uma música para ele, com muito gosto, que está à escuta da nossa rádio. Ora, Augusto Canário, o Popó da Namorada, espero que ele goste. Ora então, uma boa continuação de uma boa tarde e até já. Eu tinha um belo carrinho que eu guiava tão por tempo. Descuidei-me um bocadinho, desfilo num acidente. Fiquei triste para morrer, eu até me tinha dó. Minha namorada ao saber, para não me

perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. É assim que se arrebenta a festa, faz o vinho, amor e pão. Ora, muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Da minha parte foi um grande prazer estar aqui com todos vocês e o meu muito obrigado por estarem à escuta da emissão da Rádio Arco-Íris 96.2, tanto da minha parte como de todos que por aqui passam. Ora então, vos desejo um grande fim de semana, tenham cuidado porque vai estar um bocado fresco, se cuidem, que todo cuidado é pouco, tanto pelos vírus, para nós não engripamos, porque senão passamos todos que temos o vírus. Basta ouvir um bocadinho de tosse de algum lado, já, aquela já deve estar com o vírus, ou aquele. Pronto, então temos que ter todo cuidado. Ao cuidar de nós, estamos a cuidar dos outros. Ora então, para a semana cá estarei, se Deus quiser, que sempre com as boas músicas e a boa disposição, para todos vocês, ouvintes da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, aqui ficamos, aqui vos deixo com um grande beijinho e até para a semana, se Deus quiser. Fiquei com o RTP, fiquem bem, muita saúde e até para a semana, se Deus quiser. Cá estarei com vocês.